Hoje nós temos 3 microfones, 4 MCs, pra todos vocês. Primeiro vai o P, aí meu irmão, agora é sua vez. Agora fica com seu ouvido bem aberto. Cê vai tomar um sacode só pra ficar esperto. Do barroco mineiro ao rap brasileiro. Que se foda, eu vou cantar de galo no seu terreiro. O picolé de asfalto vai derreter na sua boca. Palavras amargas na sua goela. A força quiseram fazer de mim negrão arrasado. Mas continuam por aí tudo fudido e mal pago. Eu tentei mudar, quis amenizar. Mas o movimento quis me condenar. Respeito a quem merece é bom, demais da conta. Quem tem sangue de b-boy tá ligado na responsa. Agora é pra chutar o pau da barraca. Se eu escutar conversinha, eu tô partindo é pra porrada. Muito obrigado a quem adiantou meu lado. Pelo Pai Celestial, pode crer, será bem pago. Um microfone, dois microfone, três. Chega mais que agora é nossa vez. Um microfone, dois microfone, três. Gigabu mandando rima pra vocês. Um microfone, dois microfone, três. Pra te mostrar que aqui não tem freguês. Um microfone, dois microfone, três. Tio Flash, vai que agora é sua vez. É. 1, 2, 3, digo a vocês, não sou freguês. Se rap for tecnologia, arigatô, sou japonês. Meia dúzia de filha da puta falaram que eu me vendi. O preço disso foi as mina deles que eu consegui. É, se microfone for revólver, então eu sou do crime. Meu verbo é mais pesado e odeia fazer regime. Se eu for pego roubando banco ou até um tênis Puma, respondo liberdade rimando na frente do Romeu Tuma. Tão perigoso, se o guarda me ver, ele corre. Tô doente, se o HIV me pegar, ele morre. Você pra mim é peixe, eu tenho a vara e o anzol. Minha voz faz seu ouvido usar óculos de sol. Minha rima será tema de debate em qualquer escola. O pinto do meu pai foi encontrado sem as bolas. Sua rima é chinelo de dedo, a minha é o tênis Reebok. SP Funk anunciou que é o lado B do hip hop. Um microfone, dois microfone, três. Chega aí, mostra o que você fez. Um microfone, dois microfone, três. Eu tô achando que agora é a nossa vez. Um microfone, dois microfone, três. Pra te provar que aqui não tem freguês. Um microfone, dois microfone, três. MCA, vai que agora é a sua vez. Só MCA nunca falou que eu não sei. Ando sempre bem formado pra passar o meu recado. E você sai por aí dizendo que sou alienado. Tá muito preocupado, parece até que quer dar o rabo. Enquanto eu fazia hip hop e você fazia rock. O seu cabelo é de bicha que pra dormir cê pá enrola bob. Fica ligeiro, largato, vê se fica esperto. Porque aqui é MZL e todo mundo come quieto. Você não tá ligado, chegou ontem no movimento e não tá ligado. Então pergunta aos seus manos, aos seus aliados. Fica aí falando uma par, sem saber qual que é. Aqui é Vini Okuné e a maldade está sempre de pé. Sua mãe, sua mina, tia e prima. Toda sua família gosta da minha rima. Eu sou um cara esperto e não tenho a língua comprida. Sou um Dr. MC da atormentando a sua vida. Um microfone, dois microfone, três. Chega mais, que agora é a nossa vez. Um microfone, dois microfone, três. Gigabu mandando rima pra vocês. Um microfone, dois microfone, três. Pra te mostrar que aqui não tem freguês. Um microfone, dois microfone, três. Aí suave, agora é sua vez. É minha vez, então eu falo o que eu quiser no microfone. Com mais barulho que tua barriga quando tá com fome. Eu quero ver alguém me derrubar. Se rap fosse proibido, nego ia ter que me multar. Ou me levar para o Pinel. Eu faço rap pra torcida do Palmeiras com a camisa da Fiel. Não tô aqui de brincadeira. Tem gente aí que tira onda. Suave tira a praia inteira. Eu sou metido e cheio de marra. O meu nariz é tão em pé que seu espirro vai na tua cara. Não vou mudar, eu sempre fui assim. Que falem bem, que falem mal, mas pelo menos que falem de mim. Eu só tô sendo realista. Deixei tua cabeça dando voltas como naquele filme Exorcista. No meio da pista de dança, tendo mais convulsões que o Ronaldinho na Copa da França. Um microfone, dois microfone, três. Chega aí, mostra o que você fez. Um microfone, dois microfone, três. Eu tô achando que agora é a nossa vez. Um microfone, dois microfone, três. Pra te provar que aqui não tem freguês. Um microfone, dois microfone, três. Gigabu, vai que agora é sua vez. Aí, aí, aí, queria agradecer ao MCA e a toda a família Dr. MCs, BBS, Jazz Crew. Aê, tio Fresh, valeu, valeu, firmeza na rima. SP Funk na área. Aí, rapaziada da Academia Brasileira da Rima, aquela força do Gigabum.